Oceano R62 11, pronto, cópia. Oceano R62 11 para Galeão, nível 360 autorizado. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Grufe, Upper Zulu 14, Toquinho. Controle Salvador opera em 1.9.8, Torre 1.8.6, aciona 5406, Oceano R62 11. Bidev, Bravo Índio, Delta Eco Vitor. Correto, chame para prospeccionamento, Oceano R62 no 1. Recebi duas transmissões ao mesmo tempo. Novamente, a aeronave que pediu pushback, confirme, por gentileza. Correto, TAM 3304, para pushback, funcionamento bom, 0, chame pronto para o táxi. O 6312 também tinha pedido, do SNR no portão 3. Gente, aqui eu estava recebendo sobre modulada. Oceano R6312, a aeronave da companhia está parqueando agora no gate 1. Após o parqueamento da mesma, inicia pushback, chame táxi, Oceano R6312. Ok, após o parqueamento da aeronave da companhia no 1, saiu o posicionamento, pistola 0, Oceano R6312. Para posicionamento. O trip 5221, acordando com o equipe de solo, o tráfego da TAM já iniciou no gate 10. Após a Airbus da TAM passar a retaguarda, tem livre pushback, chame táxi, TAM 3304. O meu Oscar Bravo, livre sequência, até a decolagem. O Mike Papa Lima não receba a resposta do transponder, faça a verificação no pouso em Salvador, junto à manutenção. E mantém a linha do litoral, torre 1862. Papa Lima, mantém a linha do litoral, torre 1862. Meia 225 vai chamar o centro Recife, 12545. Alternativa, 12685. 2545, 12685, na 6225. Você vai, por favor? 1015. 1015, graças. Tá passando pra que situação, Mike Papa Lima? 2-18-612, Mike Papa Lima. 286. Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, tá próximo ao farol de Itapuã, acionado 0165. Afirmo. Informa helicóptero no sentido contrário, prosseguindo também via litoral sul, fique atento ao mesmo. Acabou de decolar da 17, tá ok? Positivo, senhora. Se autorizado, vai dar presente pra Dabata. Ótimo, pode prosseguir. Dá presente direto para Bata, tá ok? O vento 120 graus, 10 nós. Dá presente pra Dabata, ó, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima já tá visual com o helicóptero? Negativo, senhora. Ele tá próximo ao farol de Itapuã, tá ok? Positivo. Ah, já visual com o helicóptero. Gente. 3304 para o táxi, estamos com 163 a bordo, 4 horas, estamos no meio. jogar minha cena pra estudar aqui, pra ver o norte. Confirme somente a autonomia ou o Chanel 6312? Correto, Chanel 6312, táxi Índia Alfa no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10 no 5, bom dia. Então 3304, táxi Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1186, ajuste 10 no 5, bom dia. Confirme, aeronave chamou para o estacionamento? Pushback no portão 3859, tem livre estacionamento na posição, aguarde o início de pushback. Guarda. Está autorizado o Mike Papa Lima, informe o sol controlador. Toma 6312, a linha colapso no 0, vento no 30 graus, 9 nós. Azul 4259. Então 3859. Foi coordenado que pediu solo aguardar a TR-72 da Trip iniciar táxi e após a passagem do Trip tem livre pushback. Então 3859. 7 graus 59. 5221, assinou, tá com 66 a bordo, 4 de autonomia alterna Salvador, tá pronto pro táxi. Afirmativo, Juliette Alfa. Trip 5221 no táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10 no 5, bom dia. Autorizado, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, 18:30 é o... Torre. Azul 4299, pronto, cópia. Afirmativo. Azul 4299 para Campinas, nível 360 autorizado, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, transição Bridge, aerovia Peso 16, Belo Horizonte, direto Zanete, direto Pirassununga. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5497, azul 4299. Gente, autorizado Campinas 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda Bridge, Upper 16, BHZ, Zanete, Pirassununga. Controle 198, torre 186, 5497 no transponder, azul 4299. Azul 4299 correto, time pronto para pushback service. Camará 4299. Chanel 6312, decola 23, chame controle 198, bom voo. Controle 198, Chanel 6312, está bom. Povo, Siri. Decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 0117, Índia November Alpha. Controle Salvador, muito bom dia, o Xané 6312, passando 1.800 pernas de vida pública, utiliza direto Aracaju. É, 312, 350, subjância, vai manter o perfil da saída. Ok, 350, mantendo o perfil, Xané 6312. Pode descer a critério 2.000 pés, encosta estabilizada. Afirmativo, boa noite, 2.000 pés, projetado, encosta estabilizada. 2.000 projetado, encosta estabilizada, 8.8. Alinhado 10, pronto, 3304, decola os 25, chega controle 198, bom voo. 198, bom dia, tá 3304. Trip 5221, livre decolagem, pistão 0, vento 120 graus, 99. Tá, decolizado, 304. Olhe para o 380 da 3304. Da 3302 no Polisop LF. Relativa, forte estabilizada. Tenemos estabilizado para 3302. Negativo, não está mais interrompida não. Pode prosseguir via Juliette e Alfa mesmo. Obrigado. Alfa, autorizado até a Oscar, chamo na Oscar para ingresso. Decola os 27, chama o controle 198, bom voo. 198, 5221. Controle trip 5221, vou transferir. Trip 5221, contato na decolagem 200, sai da gole. Sai da gole, 200, trip 5221. Tango, Índia, Delta, Papá. Pronto para cópia? Índia, Delta, Papá para Ilhéus, nível 065, correto e disponível. Decola da pista 17, com primeira curva à direita. Corredor Axé, inicialmente restrito 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle opera em 1.19.8, torre 1.18.6. Aciona 0276, Índia Delta Papá. Verificação, só um minutinho. Tá, só um minuto. A linha decola pistão no zero, vento no 30 graus, 10 nós. Senar 5811, aguarde cópia Guarulhos. Na escuta, é o Webjet aqui. Afirmativo, Webjet 5811. O Índia Delta Papá, pronto para cópia? Índia Delta Papá, Parinéus, nível 080. Autorizado, decola pistão no 7, primeira curva direita, coral, pode prossegue VFR, nível 065, controle Salvador 1, 19.8, torre 18.6. Aciona 0276, Índia Delta Papá. Nova Seca, alterando 265, Oceané 6312, até a volta. Confirme no 982, prossiga. Bom, 982, tem uma rotação no 982. Autorizado, Itaco, gol 1982. 982. Autorização Guarulhos, 3-0. Funcionário 6311, número 2, para cópia, aguarde. Webjet 5811, pronto, cópia. Pronto. Webjet 5811 para Guarulhos, nível 360, autorizado, via Peruísque 50. Decolagem da pistão na zero com primeira curva à direita, na saída da El Leda, transição B10. Controle Salvador 119.8, torre 118.6. Aciona 5445, Webjet 5811. Copiado então o 360 para Guarulhos, via Peruísque 50, decolada 1-0, curva direita na saída da El, Leda e Dede. Dida 98 é o controle, 18-6 torres, 5445 transponder, Web 5-8-9. Webjet 5-8-9 correto, time pronto para pushback finalmente. Vai chamar, obrigado. Para 1500. Bom dia, 3859, contato na decolagem, submantenha o 380. Subindo 380, 3859, autoriza Dael? Após 2000 pés, Dael, 3859. Curvada direita, Dael, 3859. Estão no zero com primeira curva à direita. Saída Dael, Leda, transição B10. Controle Salvador 1-19.8, torre 1-18.6. Aciona 5447. Oceaner 6311. 360 Guarulhos, 50, Salvador 0, primeira torre direita, descida da El, descida de 10, 98-547, 6311. Oceaner 6311, correto, time pronto para prospeccionamento. Correto. Foi 03, pronto para cópia. Limpo 03, autorizado voo Salvador-Salvador, nível 150 inicialmente. Decola da pistão no zero com primeira curva à esquerda. Na saída Pulca, Jâmara, Caju. Controle Salvador 1-19.8, torre 1-18.6. Aciona 5451. Olimpo 03. Sala 3302, sala 33, direito no 219.9. 219 é direito. no tracionamento. Direcionamento Sanitário Táxi, Olimpo 03. Delta Papá, livre decolagem Piscina 7, vento no 20 graus, 10 nós. Autorizado Sanitário Táxi, Xanar 621. Levou a Papo Costa, 3602. São 3602, táxi via Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette 07, 3602. Índio November Alfa ali, mantém. Pushback acionamento, gate 08, azul 4299. Azul 429908, autorizado de Inter Táxi. Semana para o táxi, 4299. Índia Delta Papá, decola os 35, chame agora o controle 198, bom voo. 198, grato. Controle Salvador, Papatago, Índia Delta Papá, na sua escuta. Índia Delta Papá, Sol 080, Coral, está presente, Bro de Coral, Índia Delta Papá. Presente, Coral 080, grato. Bruno 982, vai descer para 2.000 pés, reportar no localizador. 2.000 pés, reporta no localizador, gol 1982. Gol 1888, complete aproximação 218612. Quilômetro Oscar, Morro de São Paulo, no meu pés, decolagem pista 17, curva direita, corredor axé, controle Salvador 1, 19.8, torre 1, 18.6, aciona 01, 53, quilômetro Oscar. 18.12, bom pouso. Não, bastante checado. No 888, livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 10 nós. Quilo Romeo Oscar, livre a Sanacha, Prenish Tax. Aguardando mais alguns instantes para decolagem. Chame o centro Recife, a frequência 1251, alterna 1-3325. 251, 1-3325, centro Recife. 3859, bom dia. Bom dia. Item deslete, pro da rotatória. Rotatória, Júlio. Bom dia. Está se autorizando de deslete, alfa, ponto fora da 1-0. Deixo o meu lá pronto, 1-0 na frente. Muito obrigado, bom dia, 4299. Gentileza, poderia confirmar que a taxi Alfa já está aberta entre a taxi Índia e Juliette? Táxi foi autorizado via Juliette e Alfa. Ok, obrigado. Amber Alfa livre decolagem, pista no 7, vento no 20 graus, 8 nós. Direito no 219. Direito no 219, 88. Feito ainda, Juliette, mantém a proa da rotatória. Torre 18,6 para ingressar no circuito. Na proa da rotatória, 18,6 grato. Até a próxima, Júlio. Torre Salvador, bom dia. Tá passando o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, autorizado final do 17, informe final de 2 milhas. Estará na final de 2 milhas a 17, Vitor Índia Juliette. De November Alfa, decola 4-0, curva à esquerda e cruza o campo de imediato. Reposte no término do cruzamento. De November Alfa, curva à esquerda e cruza o campo de imediato. De November Alfa, reporta. Oceaner 6211, táxi via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, torre 1, 18.6. Ajuste 10 no 5, tem um bom dia. Índia Alfa, 1186, 10 no 5, bom dia. Na 6250, desça para 2000 pés, ajuste no 05, reporte estabilizado. 2000, Benicinho, potência estabilizado, 6250 da hoje. 4299, mantém a posição. 4299. Bom dia, trip 54 no 4, vai descer para o 050, chegada Mário. Obrigado. Estado, gol 982. Próximo, Juliette, gol 982. Gol 888, se tiver condições de ingressar com segurança. Gate 3, via Juliette, observando o Airbus da Avianca. Pode ingressar via Juliette, o Gate 3. Ok, observando a aeronave, via Juliette, Gate 3, 8. O Salvador Web 5, 8, 9, para o portão. O objeto...